quando eu for embora, vou levar o teu retrato pra lembrar do teu olhar debruçada na janela. Blusa amarela, saia branca, fio rendado, tenho guardado na lembrança o teu olhar. Moreninha, parece canoa velha. Abre essa porta, quero ver a lua cheia, fazer sombra na mangueira no teu quintal. Adeus, adeus, morena, lá vou eu pro mar procurar lugar, ver a maravilha que baila nas ondas das marés bravias, rasgando nas quilhas nesse navegar. Quando eu for embora, vou levar o teu retrato pra lembrar do teu olhar debruçada na janela. Blusa amarela, saia branca, fio rendado, tenho guardado na lembrança o teu olhar. Moreninha, parece canoa velha. Abre essa porta, quero ver a lua cheia, fazer sombra na mangueira Adeus, adeus, morena, lá vou eu pro mar procurar lugar, ver a maravilha que baila nas ondas das marés bravias, rasgando nas quilhas desse navegar. E embalado eu vou, cano e cantiga, vendo cais e flor, vai raiando o dia. Embalado eu vou, canoa e cantiga, vento, cais e flor, vai raiando o dia. Embalado eu vou, canoa e cantiga, vento, cais e flor.